Arena Sertaneja, só música selecionada. Você acabou de ouvir Antena Sertaneja, o melhor da programação sertaneja. Aqui, aqui tem música. Música. Música. Boa. Antena Hits FM. Fala mal de mim, mas quer me pegar de novo. Fala mal de mim, mas quer me pegar de novo. Tu não largo, meu amorzinho. Aqui tem lançamento. Todo dia. Todo dia. Pulei na piscina, chorei disfarçado. Só pra ninguém ver os meus olhos molhar. Antena Hits, pontualmente 7:03. Antena Hits. Festival de Cozinhas Nova Lá. Todos os móveis e toda a linha de cozinhas em 12 vezes sem juros. No carnê ou cartão, venha renovar a sua casa. Cozinha Capsberg, apenas 12 vezes sem juros de R$127,90. Fritadeira Mondial Family, só 12 vezes sem juros de R$55,90. Roupeiro Rei Caribe, por 12 vezes sem juros de R$265,90. Festival de Cozinhas Nova Lá. Ô Severino, você parece que tá por cima da carne seca. Você tá com pasto verde, curral novo, cerca nova, porteira nova, um trator e tô vendo até uma caminhonete nova aí na sua garagem. O que você anda arrumando? Uai, Conterrâneo, você também pode ter tudo isso. É só financiar. Mas como é que é esse financiamento que eu já corri pra tudo quanto foi lado e só gastei tempo e nada deu certo, Severino? Claro, ué. Você não foi na Geoplan? Na Geoplan os meninos te dão toda a orientação como é que você tem que fazer. Lá desenrola a papelada pra você pegar o dinheiro na hora. O pai me ri. Geoplan, Avenida Guimarães Rosa, próximo ao Banco do Brasil. Telefone 3412-3744. Tô correndo pra Geoplan agora. Ô Conterrâneo, vem aqui um cadinho. Diz aí, Sibirino. Inveja é pecado, tá? Vamos falar de autoestima, de liberdade, do emocional, de terapias integrativas. Vamos falar sobre saúde. Sentir dores não é normal, né? Problemas emocionais merecem atenção. Doenças têm tratamento, sabia? A esteticista, terapeuta e ozonioterapeuta Andressa Nieri cuida de você com terapias integrativas, medicamentos naturais, ozonioterapia e frequências quânticas. Venha fazer uma avaliação sem custo e descobrir o lado bom da vida. Viver sem dor. Agenda? Dúvidas? 99388-3732. Rua José de Alencar, próxima à Casa da Gestante. A Casa Bela Confecções está há 20 anos em Alvorada, atendendo todos os gostos da moda atual e tradicional, vestindo toda a família alvoradense. Além de oferecer os melhores preços, a melhor forma de pagamento, oferecemos qualidade em nossos produtos, em confecções, cama, mesa, banho, capa para sofá, cortinas, calçados, brinquedos, por um preço justo e com promoções todos os dias. Venha nos fazer uma visita na Marechal Rondon, próximo ao semáforo. Disque Condicional 984510938 ou 99247-0457. Tá na antena, tá na melhor de Rondônia.